Quando você estava comigo, eu me lembro. Você cantava uma canção e me falava: lembre de mim. E eu me lembro de nós dois estarmos juntos toda hora. Antes de você um dia ir embora, você falou assim: meu amor, onde estiver, seja com quem estiver. Bebendo cachaça, tomando cerveja, de bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja. Olha a guitarra do avião, hein, menino? Vai! Bebendo cachaça, tomando cerveja. Foi assim que eu te conheci. Risca, risca, risca, leão, vai! Olha que foi no risca-faca que eu te conheci. Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí. Enchendo a cara, fazendo paz. timba, barimba. De mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja, de bar em bar. De mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja. Foi assim que eu te conheci. Risca, risca, risca, avião. Com vocês do nosso forrozão de segunda a sexta-feira. Forrozão do Baguinho. Ai, pai, para! É, o nosso forrozão é assim, hein, viu? É de vento em popa, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite aqui na Corna FM, o Chifre em primeiro lugar é ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da manhã, segunda edição. Rapaz, eu tenho até que trocar aquela chamada lá. Forrozão do Maguila, aqui na Corna FM, o Chifre em primeiro lugar. Eu tenho que trocar aquela chamada, porque ela tem uns dias. Tem muita gente me perguntando por que que a rádio não vende mais pendrive. É porque o pendrive, ele subiu o preço e fica inviável. Se eu vou tentar enviar, porque, pessoal, fica muito... Cadê, meu Deus do céu, o negócio que tá aqui? Não vai ter tanta vantagem de vender um pendrive, porque a gente tem que tirar o do sal também, né? Não é só aí, não. O lado de cá também tem que ajudar, viu? Você ligado no nosso forrozão, é o forrozão do Maguila em todo esse meu Brasil varonil. Eu tô procurando bem que era o meu negócio aqui, sumiram já. Vou ali dançar um forró enquanto eu procuro um negócio bem aqui. Sai daí não, que a gente tá vidrado, viu? Maguila. Volume 10. Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais. Olha só o que esse sanfoneiro faz. Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais. Olha só o que esse sanfoneiro faz. Mete o dedo, mete o dedo. Vem a mulherada pede mais, mete o dedo, mete o dedo. Mete o dedo e a mulherada pede mais. O sanfoneiro do forró é quem comanda a folia. Se o sanfoneiro é bom, vai até raiar o dia. E vai metendo o dedo, fazendo a alegria. Se ele tirar o dedo, a mulherada chia. O sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais. Olha só o que esse sanfoneiro faz. O sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais. Olha só o que esse sanfoneiro faz. Mete o dedo, mete o dedo. Mete o dedo e a mulherada pede mais. Mete o dedo, mete o dedo. Mete o dedo e a mulherada pede mais. Sanfoneiro quando é bom não para nem pra beber. Ele toca na sanfona e faz isso pra gente ver. E vai metendo o dedo e a galera agita. Se ele tirar o dedo, a mulherada grita. Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais. Olha só o que esse sanfoneiro faz. Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais. Olha só o que esse sanfoneiro faz. Mete o dedo, mete o dedo. Mete o dedo e a mulherada pede mais. Mete o dedo, mete o dedo. Mete o dedo e a mulherada pede mais. Vou pegar essa sanfona pra poder meter o dedo. Se a mulherada gostar, eu vou comprar esse brinquedo. E vou fazer de tudo. Vou aprender a tocar e vou meter o dedo. Só pra ver você gritar. Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais. Olha só o que esse sanfoneiro faz. Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais. Olha só o que esse sanfoneiro faz. Mete o dedo, mete o dedo. Mete o dedo e a mulherada pede mais. Mete o dedo, mete o dedo. Mete o dedo e a mulherada pede mais. Aviar com rapadura, volume 10. Sanfoneiro no forró é quem comanda a folia. Se o sanfoneiro é bom, vai até raiar o dia. E vai metendo o dedo, fazendo a alegria. Se ele tirar o dedo, a mulherada chia. Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais. Olha só o que esse sanfoneiro faz. Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais. Olha só o que esse sanfoneiro faz. Mete o dedo, mete o dedo. O dedo e a mulherada pede mais. Mete o dedo, mete o dedo. A mulherada pede mais. Mete o dedo, mete o dedo. Mete o dedo e a mulherada pede mais. Mete o dedo, mete o dedo. Mete o dedo e a mulherada pede mais. Querer, vai querer, me Guariba gosta de tirar onda. Onda. Mas eu quero ver até onde você quer chegar. Anda, gente, fica love, love de perder a conta. Conta. Mas a incerteza bate quando você não está. Será que tem outra garota apaixonada como me gusta pra que eu diga lá, meu bem. Poeira, o sapondeiro é bom, o chupole de mansinho, não sai de tom. Pega a morena, dá um beijo. só, e assim vai a noite inteira. E forrozinho é bom, a gente dança caladinho, se comer batom, dançando bem agarradinho no chuveiro do sol, chega a levantar a poeira. E o paneiro é bom, chupole de mansinho, não tá de bom, a gente pega a morena, dá um beijo só, e assim vai a noite inteira. Eita, forrozão maravilhoso aqui. Forrozão do Maguila. É, o forrozão do Maguila. Deixa eu mandar os alores aqui. O Edinaldo. É, o Gilson Ney. É... Gilson Ney. Deixa eu ver aqui. Sucesso total. Chiquinho. Chiquinho do Oswaldo. Deixa eu ver aqui. Um abraço pro Chapeleto César. Chapeleta tava bebendo, bicho. Deixa eu ver aqui. É, o Dorgival. É, quem que tava ouvindo aqui? O seu João da Fartura. Ele tava ouvindo a Cor da FM. Ele mandou aqui, era 13 horas e 52 minutos. De que dia? Do domingo. O Pastor Crispim, no domingo, ele mandou, que hora era que ele mandou? 6h34 da manhã. Mandaram um áudio aqui, vamos lá, bota esse áudio aqui rapidinho. Boa noite, Jota Batista e Margarete de Canindé estão ouvindo o programa na rádio Corno FM. Um abraço a todos que fazem a direção da emissora, os locutores e todos os operadores de som. Muito obrigado. Paz e bem, saudação franciscana de Canindé, terra de São Francisco, Ceará. Paz e bênção pra vocês aí de Canindé, rapaz, isso é uma satisfação a gente fazer a emissora pra todo mundo, a Corno FM. Forrozão do Maguila. Daqui pra frente eu vou sair de casa, dar um toque no visual, botar uma roupa legal, bater um papo formal. A ferida ainda está doendo, mas eu sei que ainda sou capaz. Eu tô carente demais, mas juro que não volto atrás. Vou buscar outro amor, que me aceite, que me dê mais valor. Pra voltar a viver, te arrancar de uma vez do meu peito. Não vou chorar nem mais nenhum minuto por alguém que não me quer mais. Já que o amor acabou, já que tudo terminou, vai, vai, adeus. eu descobri que mulher gosta de carinho, carro carinho, sapato carinho, vestido carinho, jantar bem carinho, e o homem tem que ter um dinheirinho. Eu descobri que eu tenho medo de barata, roupa barata, bolsa barata, joia barata, viagem barata, e um homem que não seja um vira-lata. Padre Miguel, eu descobri que você gosta muito de carinho. E você gosta demais. Quer ver que eu descobri que solteirões do forró é a banda mais forrozeira do Brasil? Eu descobri que mulher gosta de carinho, carro carinho, sapato carinho, vestido carinho, jantar bem carinho, e o homem tem que ter um dinheirinho. Eu descobri que mulher gosta de carinho, carro carinho, sapato carinho, vestido carinho, jantar bem carinho, e o homem tem que ter um dinheirinho. Ah, com dinheiro ela não vai te deixar, porque com ele você pode até comprar no seu coração um lugar para morar. Eu já falei que mulher gosta muito de gastar, que só assim você pode conquistar e nunca mais vai te largar. Eu descobri que mulher gosta de carinho, carro carinho, sapato carinho, vestido carinho, jantar bem carinho, e o homem tem que ter um dinheirinho. Eu descobri que mulher gosta de carinho, carro carinho, sapato carinho, vestido carinho, jantar bem carinho, e o homem tem que ter um dinheirinho. É, Barbiguel, você é solteiro do forró, a banda mais forrozeira do Brasil. E agora mais estourada do que nunca já cantou. Eu descobri que eu tenho medo de barata. Só fiz chorar, só fiz chorar. Tanto que passei da conta. Só fiz chorar, só fiz chorar. Por alguém que não me ama. Só fiz chorar, só fiz chorar. Tanto que passei da conta. Só fiz chorar, só fiz chorar. Por alguém. alguém que não me ama. É aviões do forró, volume 4. Vai, aviões do forró. Todo meu amor você não quis saber. Fui jogado fora como um copo descartável. Fui teu ombro amigo e até hoje vivo a sofrer. Só porque sou apaixonado por você. Olha que eu sou apaixonado por você. Por inteiro, mas não pude dominar meu coração que deixou me usar como se fosse seu brinquedo. Pra que fui me apaixonar? Só fiz chorar, só fiz chorar. Tanto que passei da conta. Só fiz chorar, só fiz chorar. Por alguém que não me ama. Só fiz chorar, só fiz chorar. Tanto que passei da conta. Só fiz. Só fiz chorar por alguém que não me ama. Vamos fazer uma salada de amor agora em cima desse palco. Vagabundo! Essa é especial pra vocês. A todos os casais apaixonados que estão aqui, canta! Esfrega em mim e faz assim. Morde meu pescoço, vai beijando meu ouvido. Vem me matar de tesão, é coração. Vem aqui me dar um beijo em língua. Vem me dominar, vem me tocar. Apaga a chama dente do meu corpo que me aquece o prazer. É só você que vai me dar a fruta do seu amor. E aí, aí? Não vai e vem, me deixa louco. Naquela hora beija minha boca, duvido que alguém faça amor igual. Beija minha boca, duvido que alguém faça amor igual você faz comigo. Na manhã pelo café, no almoço do jantar, a gente se entrega e no pior é pra acabar. E meia sobremesa, seja onde for, nós dois na cama rola uma salada de amor. Canta pra ela, canta pra ela, a gente se entrega e no pior é pra acabar. Beijo na boca aí, pode ter beijo na boca, vai! Vem! Se esfrega em mim e faz assim. Morde meu pescoço, vai beijando meu ouvido. Vem me matar de tesão. Vem aqui me dar um beijo em língua. Vem me dominar, vem me tocar. Apaga a chama dente do meu corpo que me aquece prazer. É só você que vai me dar a fruta do seu amor. Você pode finalizar com um beijo na boca da sua esposa. Chifre é igual assombração, só aparece pra quem tem medo. amizade, sexo sem amor é vontade. Amor é um, sexo é dois, sexo antes, amor depois, sexo vem dos outros e vai embora, amor vem de nós e demora. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Amor é isso, sexo é aquilo, e coisa e tal e coisa. Ai, o amor, o sexo. Seis horas e dois minutos. Cangaceiro não tem medo de careta. Quando vê a coisa preta, sai rolando pelo chão. Põe o dedo no gatilho e bota fogo no sertão. Tenente perde a patente, coroné perde o galão. É lampelão, pelão, pelão, pelão, pelão, pião. Seu nome é Virgulino, o apelido é Lampião. É lampelão, pelão, pelão, pelão, pelão, pião. Seu nome é Virgulino, o apelido é Lampião. É lampelão, pelão. É Lampião, seu nome é Virgulino, apelido é Lampião. É Lampião, é Lampião, é Lampião, é Lampião. Seu nome é Virgulino, apelido é Lampião. Lampião desceu a serra, subiu a toda a carreira, foi chamar Antônio Ferreira pra cantar Mulher Rendeira. Lampião não é valente, Lampião é lutador, desceu de princesa patos que a poeira levantou. É Lampelão, pelão, pelão, pelão, pelão, pião. Seu nome é Virgulino, o apelido é Lampião. É Lampelão, pelão, pelão, pelão, pelão, pião. Seu nome é Virgulino, o apelido é Lampião. É Lampelão, pelão. Tenente Zé Lucena já pediu sua demissão, com medo do barulho do rifle de Lampião. Tenente Zé Lucena tem um fio bonitão, todo mundo anda dizendo que é fio de Lampião. É Lampelão, pelão, pelão, pelão, pelão, pião. Seu nome é Virgulino, apelido é Lampião. É Lampelão, pelão, pelão, pelão, pelão, Rádio Interativa Web. Aqui. Aqui. É só sucesso. É só sucesso. Interativa Web. A mais eclética da internet.